Introdução Workshop número 476. Hidrogênio Carbono 14, rodovia para o universo. China está para conseguir a tecnologia. Fim das religiões. Iluminação através de nuclear. O Sr. Cash terminou este curto workshop dizendo que os ensinamentos hoje são muito profundos. E depois de ouvi-lo muitas vezes, de repente percebi. No início ele ensinou como aquele plasma vem da interação de dois campos. Depois de alguns anos, o Sr. Cash nos disse que não é preciso dois campos, mas um único campo pode se voltar contra si mesmo e através da interação com ele mesmo tornar-se um plasma. Então temos o Criador emitindo um único raio e pelo conhecimento de hoje, esse único raio muito provavelmente é o que ele está chamando de a linha de hidrogênio. E lembre-se também que o bloco de construção do plasma da criação é o plasma de hidrogênio. E, por exemplo, se ferro é 56, então 56 forças de campo de hidrogênio se amalgamariam para fazer um ferro. E que você pode criar um universo a partir do plasma de hidrogênio. Agora, à medida que os raios de hidrogênio se movem, ele interage com outros campos e não é mais um raio, ele se transforma em campos. E esses campos se voltam um para o outro e interagem e se tornam carbono 14 e cavalgam assim em cima do hidrogênio. E esses dois juntos se espalham por todo o universo e se tornam a base do Sr. Cohen, ou o que chamamos de aminoácido, que é a estrutura para a vida no universo. Lembre-se de que você precisa de pelo menos quatro elementos para que o aminoácido se torne uma entidade biológica como um ser humano. Então a linha de carbono e hidrogênio, que também faz parte do raio cósmico, está fluindo por todo o universo e por si só contém os dois primeiros elementos do aminoácido para iniciar a vida. Então todas as formas de vida em nosso universo contêm os mesmos carbono e hidrogênio para as duas primeiras pilhas de aminoácido. Para a vida na Terra, foram adicionados mais dois elementos do ambiente, o oxigênio, para se conectar aos campos gravitacionais, e o nitrogênio para armazenar energia. Portanto, o aminoácido da Terra é escrito como COHN, que chamamos de Cohen. Quando Cohen, o aminoácido, se une ao cálcio na Terra, você obtém a vida física da Terra e do corpo humano. O que de repente se tornou aparente foi que quando transmutarmos, vamos viajar ao longo dessas linhas de hidrogênio e carbono 14 que estão conectadas em todos os lugares do universo. E então vamos aprender como mudar os outros elementos de oxigênio e nitrogênio para os elementos necessários para o lugar aonde chegamos. Assim como os raios cósmicos são capazes de empilhar elementos uns em cima dos outros, assim também o Cohen, ou aminoácido, faz uma pilha. Agora, se observarmos como ele desenha aqui o Sr. Cash isso no quadro branco, então você vê isso. O hidrogênio e o carbono 14 são as rodovias do universo, que você pega elas para essa rodovia para ir ao seu destino. E quando você sai dela, você cria os outros elementos necessários para esse destino. É assim que a vida é criada no universo. E em nosso caso, Cohen se prende ao cálcio para fazer o corpo humano. É assim que podemos aparecer e desaparecer em todo o universo como entidades diferentes. Há outra pequena informação interessante sobre a vida na Terra aqui. Quando a linha de hidrogênio e carbono 14 quer se manifestar, e lembre-se que você já está carregando hidrogênio e carbono do aminoácido, essa linha hidrogênio e carbono 14 interage com os campos gravitacionais e magnéticos da Terra, e o carbono 14 se converte em carbono 12 e cria a estrutura cristalina de um odor. Então aqui o Sr. Cash desenhou um círculo ao redor da linha de hidrogênio e carbono 14 intersectando-se com um aminoácido. Então ele disse, aminoácido se une com o cálcio para manifestar a fisicalidade e o oxigênio nos conecta à gravidade através dos estados líquidos e gás deste planeta e o nitrogênio armazena energia. A implicação é que nós começamos como um odor aqui. E lembre-se que ele disse, você pode sentir o cheiro de um planeta e ir lá através do cheiro. É muita informação para reunir, mas isso é o mais simples que eu poderia explicar aqui e colocar aqui para vocês. Se você mesmo desenhar isso no papel, ficará muito mais claro. O próximo passo será apenas sentar e tentar nos manifestar em algum lugar com nossa emoção. Tudo parece acabar voltando àquele sentimento de amor. O Sr. Cash deu outra dica quando mencionou o problema que o voluntário de transmutação estava tendo de ir dos Estados Unidos para Lins. Ele disse que era porque estamos ligados ao estado da matéria dos campos de cálcio e magnético gravitacional do planeta. Não é fácil para nós nos desapegarmos, mas quando nossos filhos nascem do plasma, eles não terão esse problema. É fácil entender esse conhecimento, mas temos que ser capazes de manter todos os pedaços e peças juntas em segundo plano, e para fazer isso, é preciso ter amor por esse conhecimento. Caso contrário, é simples e lógico. Seria uma boa ideia ler novamente a introdução do workshop número 475, antes de ler este aqui, essa introdução, porque este ensinamento aqui leva o ensinamento que vem do workshop 475 adiante. Dessa forma, disse ele, se você entender isto, então o mistério da criação está resolvido. O amor do Criador é emitido como plasma de hidrogênio que cria o carbono 14 e se conecta a tudo. Se pudermos expandir nossa alma além da fisicalidade e abranger a alma da fisicalidade, que também é nosso pacote de energia, então podemos andar na rodovia do carbono 14 para onde quisermos ir. Quando chegamos ao nosso destino, desempacotamos a alma da fisicalidade e iniciamos um novo ciclo de vida. Agora nos foi dado um quadro mental correto de como pensar sobre isso e de como imaginar isso. Então ele nos dará o conhecimento assim de como fazer isso. E na verdade, isto é o que eles já estão fazendo com a unidade de aprimoramento e todos os sistemas da Fundação Cash. Eles estão nos ajudando a expandir a alma para que possamos sair da gaiola da fisicalidade e depois cavalgar no carbono 14. Se não conseguimos fazer isso, não devemos ser duros conosco mesmos, porque você não consegue chegar a este ponto de compreensão até ter acesso a uma energia de ordem superior. A iluminação é também uma questão de ter uma força de campo suficientemente alta. As novas crianças de Mitra e as novas crianças que nascem através da alma primeiro, uma vez que são criadas a partir do plasma, não terão nenhum problema para transmutar. Nós somos a última geração do homem preso na fisicalidade. As crianças da alma não criarão conflitos ou lutas. Ao invés disso, como plasmas, elas se acomodarão umas às outras, ou elevarão a situação, ou se mudarão para um novo local. Isto é o que significa que o universo é um lugar pacífico, porque você não pode forçar outras almas a fazer o que você quer, como nós fazemos aqui na fisicalidade. No entanto, ainda há esperança para aqueles de nós que nascem da fisicalidade através do uso da tecnologia. Se levarmos nossa alma para ir além da interação do caos para nos tornarmos um homem físico, então também podemos transmutar. Então o Sr. Cash deu um novo significado ao desapego. Você tem que se desapegar dos campos gravitacionais da inércia deste planeta e não da sua fisicalidade. Porque você precisa da fisicalidade para poder se manifestar em outro lugar. Este é o processo de transmutação. Um adendo aqui, ele se refere à alma da fisicalidade ou fisicalidade como uma entidade? Porque antes ele nos ensinou a não encher o universo com nossa fisicalidade, mas a levá-la conosco. Se formos para outro planeta, que não usa cálcio, por exemplo, em sua estrutura física, mas usa, por exemplo, ferro, então a estrutura óssea para essa vida seria feita de ferro. Um pensamento interessante aqui é que você se tornaria verdadeiramente um homem de ferro nesse planeta. E então, considerando a estrutura de aminoácido, se eles usassem plutônio em vez de oxigênio, então porque nitrogênio é uma força de campo mais alta para armazenamento, a combinação com o urânio seria plutônio. Então, o aminoácido, ao invés de ser escrito COHN, seria escrito CHUP. Esta é uma das razões pelas quais precisamos ter 100% de urânio e plutônio puro para viagens espaciais. Lembre-se também que eles estão no estado de plasma, então será que este tipo de ser estaria brilhando? Surgiu também um grande desenvolvimento rumo à paz e o Congresso CPC da China aprovou uma resolução para desenvolver novas tecnologias para se tornar ferramentas de paz ao invés de ferramentas de guerra. O Sr. Cash disse que se isso for verdade, então a Fundação Cash se unirá ao programa chinês e liberará a nova tecnologia para eles. Isto inclui 100% de enriquecimento puro de material nuclear em poucas horas, tecnologia de satélite de liberação de campos em vez de GANs para agricultura e defesa militar. E para liberar a tecnologia que pode paralisar as defesas de qualquer nação e tornar todos iguais. Mas essa tecnologia não pode ser usada para a guerra. É uma tecnologia para elevar a alma do homem para viagens espaciais. Sem ela, não podemos ir para o espaço. Estes novos sistemas para a paz fazem parte da preparação para a sessão de 24 de março para elevar a alma dos líderes mundiais para a paz. Todos os membros do Conselho Universal são obrigados a participar, uma vez que eles são a conexão para dar o próximo passo. O conhecimento que temos é o que os profetas tinham. Na verdade, o Sr. Cash disse que os profetas obtiveram apenas alguns minutos de conhecimento do universo. Eles fizeram isso através da linha de carbono 14 e o resto é só inventado por eles. Eles inventaram muitas mentiras sobre isso e alguns abusaram para seu próprio benefício, como Moisés. E esta é a confusão que temos hoje, e ainda está acontecendo com todos os líderes religiosos. Ele enfatizou isso muitas vezes no workshop de hoje sobre os ayatolás, papas, rabinos e sacerdotes, e a razão de fazer isto é porque o tempo deles acabou. Agora que temos o conhecimento, podemos parar de nos permitir ser abusados. Se conseguimos acessar o carbono 14, então também poderemos ser profetas e profetizar, mas somente para nós mesmos. O que eu entendi disso é que, por exemplo, a alma dos profetas é a mesma alma, portanto, ele pode dizer o que está por vir no futuro, porque ela está organizando isso tudo, alma. Se você olhar para essas datas da profecia, o que aconteceu com a liberação da tecnologia, elas se tornam realidade, porque essa alma do profeta fez os arranjos para isso. Mas a profecia não é necessária. O que é necessário é entender o conhecimento e viver de acordo com ele. Isto leva a esta citação aqui. O conhecimento da criação e do Criador é uma interação física lógica dos campos, e quando você entende como eles interagem, então você pode ver os resultados. Não precisamos mais de misticismo e contos de fadas em nossas crenças, porque a mudança não virá através de profecias. Ela virá da implementação da tecnologia, o que elevará a força do campo da alma deste planeta aqui. Houve alguns ensinamentos diferentes também sobre a alma neste workshop. Primeiro de tudo, quando você transmutar para um planeta que gostaria de estar, disse o Sr. Cash, a essência de sua alma será a mesma. Você se reconhecerá como você, mas as outras coisas serão diferentes ali. Com certeza sua fisicalidade não será a mesma, mas que você terá todo o conhecimento necessário para viver uma vida normal naquele planeta. As pessoas não pensarão em você como um estrangeiro, e você instintivamente saberá como fazer tudo ali. E outra parte é que você pode ter 6 almas em um crânio, e se não houver espaço suficiente, então uma alma pode ir e viver em uma outra dimensão física, mas ainda assim permanecerá conectada a esse crânio aqui. Isso é como ter múltiplos conjuntos de nêutrons e prótons em um átomo. Além disso, quando as pessoas dizem que querem renascer como um gato, agora você não precisa esperar para morrer e se tornar um gato. Você pode montar na linha de hidrogênio e carbono 14 e mudar seu corren, ou aminoácido, para um gato. Então você pode experimentar o que um gato sente. Você pode fazer isso também com as plantas, porque toda a vida na Terra tem cálcio anexado ao seu aminoácido. Toda a definição de alma está se tornando tão aberta agora e além da nossa imaginação, e ao mesmo tempo de forma científica e lógica. Hoje o Sr. Cash expôs fortemente a ignorância e a corrupção dos líderes religiosos ocidentais, mas no Oriente temos o problema da forma como a reencarnação é ensinada às massas, o que basicamente estabelece uma mentalidade escrava, que você está preso neste planeta, especialmente na Índia, que você tem que continuar renascendo até nascer como um Brahma, que é a classe sacerdotal, então assim você pode ser ensinado a meditar e se libertar do samsara. Primeiro de tudo, esse tipo de reencarnação não faz mais sentido, pois agora sabemos que temos acesso a todas as vidas de todas as almas no passado através do RNA. E que uma alma não pode ficar presa neste planeta, pois não tem uma força de campo compatível com este planeta aqui. Portanto, nós nos prendemos em uma ideia que é altamente benéfica para os mestres dos escravos. As almas têm a capacidade de se replicar, de mudar a si mesmas de formas além da imaginação, de se unir a outras almas e ao mesmo tempo estar em outro lugar. O poder da alma é o poder do Criador. Ele não pode ser limitado em ideias tão pequenas como essas. A beleza desses ensinamentos é que quanto mais fundo vamos, mais livres nos tornamos, mas temos que nos tornar mais abertos e receptivos também. E essa é a parte da humildade. Quanto mais humildes nos tornamos, mais compreendemos que não sabemos nada, ou não sabemos o que pensávamos saber. E estávamos tão orgulhosos de tudo isso, saber tudo isso. Outros tópicos aqui neste workshop. O senhor quer tirar no futuro como o homem se meteu nesta confusão da fisicalidade. O objetivo de todas essas sessões e das 2 semanas de alimentação na mesa do Criador era elevar sua alma e expandi-la para alcançar o carbono 14, aonde um líder mundial trará sua própria morte da fisicalidade por causa de todos os crimes que ele cometeu. Isso acontecerá nos próximos 3 meses. Muitos de vocês estão começando a viver a vida normal de estar tanto na alma quanto na fisicalidade. As almas trabalham 24 horas por dia, você está roncando, mas as almas estão trabalhando. Eu não sou um profeta, somos professores do universo, ensinamos o verdadeiro conhecimento, você não precisa mais dos Messias. Primeiro, eduquem suas filhas, porque elas ensinam seus filhos a não serem ignorantes. A humanidade está pronta para a mudança. Vocês são responsáveis por não permitir que nada aconteça à sua alma e fisicalidade. Escute os ensinamentos e leia os livros tanto do ponto de vista da alma quanto da fisicalidade. Você pode incorporar carbono 14 e carbono 12 e vice-versa, e a alma pode cobrir a fisicalidade e vice-versa. As almas têm que concordar em viajar juntas, não pode forçar. Religiosos envolvidos na política são de fato homens de negócios, eles. Líderes religiosos são o câncer da sociedade. Vieram para libertar a alma, não para levar a alma aqui. Dar ao homem o universo. Está tudo em como você se percebe e como eles o fizeram perceber a si mesmo. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Mas minha imagem aparece em trilhões de formas e dimensões através do universo e em outros povos do universo. O homem não pode ser inofensivo, trapacear da dimensão da fisicalidade. Eu sou o Messias, mas somente o Messias de minha própria alma. Eu não posso salvar suas almas, mas posso ensinar a vocês como se salvarem a si mesmos. A tecnologia está aqui para ajudá-los, mas vocês têm que escolher a liberdade. Eu me referi muito ao Ayatolá e sacerdotes, porque hoje terminamos com eles. Estamos aqui como professores para ensinar e não reivindicamos mais. Em essência, somos o mesmo que o Criador. Obrigado por escutarem. Índice rápido do workshop número 476. Vocês têm trazido comida e comido da mesa do Criador nas últimas 2 semanas e amanhã vamos fechar. Talvez na segunda-feira ou em algum momento da próxima semana nos encontraremos com aqueles que participaram das sessões para discutirmos e analisarmos como foram as sessões. Ouvimos alguns belos resultados no que as pessoas conseguiram, até mesmo coisas que elas não sabiam que podiam fazer. O feedback será para você e nós para entendermos e completarmos a mesa da refeição para a vida no espaço. Desta forma, teremos os alimentos que você gosta disponíveis quando você estiver na Lua, em Marte ou no planeta Zeus. Muitos de vocês vieram à Lins e deixaram a impressão digital de sua alma no sistema, e agora ela se tornou conectada a todas as nacionalidades e raças através daqueles que entraram aqui. Vocês também trouxeram seus alimentos nacionais para a mesa. Se você é americano e gostaria de ter comida chinesa no espaço, você pode, porque nossos amigos chineses deixaram essa impressão digital no sistema. Nós o ensinamos a entender que tudo que fazemos está conectado e nos leva ao próximo passo. Daqui a 2 semanas, no dia 24 de março, teremos uma outra sessão para nos reunirmos com os líderes mundiais. Por favor, juntem-se a nós o máximo de vocês que puderem. É muito importante para nós trazer a impressão digital da paz. Hoje, nas reuniões do Congresso CPC da liderança chinesa, o ministro de Ciência da China abriu as portas para que a ciência e a tecnologia se desenvolvessem na China para o avanço da nação, e que o desenvolvimento deve ser usado como uma ferramenta para criar a paz e não para criar mais guerra. O governo chinês quer que os novos avanços nas tecnologias se tornem uma ferramenta para a paz. Isso é totalmente diferente do que vimos no Ocidente, onde o avanço da tecnologia vai para uma agressão e cada vez mais guerra e para a venda de armas. Acolhemos com satisfação este movimento do governo chinês e, portanto, transmitimos nossa mensagem clara e de forma direta nas últimas horas à liderança chinesa. Nos juntamos ao programa chinês para trazer a tecnologia em troca da paz. Visitarei a China nas próximas 2 ou 3 semanas e garantiremos a tecnologia completa para trazer a paz e será aperfeiçoada para incluir 100% de purificação do material nuclear dentro de horas e o estabelecimento do novo sistema de satélites para a agricultura e a defesa militar da nação chinesa, incluindo o Mar do Sul da China e em todo o mundo. Se o que eles escreveram em sua Constituição na última semana concordar com nossas condições para criar a paz, então novas tecnologias avançadas serão entregues ao governo chinês, especialmente à defesa e aos militares. Também entregaremos tecnologias desconhecidas ao governo chinês e o que paralisará as tecnologias de defesa do Ocidente e do resto do mundo e levará todos a uma posição igualitária de paz. Este será o maior passo para nós. Isto nos foi dito pelo Congresso do CPC que a tecnologia da Fundação Cash passará a fazer parte do trabalho do governo chinês e como eles deram este passo, nós responderemos de acordo. Estamos entrando para entregar materiais nucleares na mais alta purificação a qualquer nação para o desenvolvimento da tecnologia espacial e não para armas. A tecnologia que estamos entregando não é uma tecnologia de armas, é uma tecnologia espacial e sem ela você não pode ir para o espaço. Por outro lado, garantiremos que todas as nações do planeta permanecerão seguras, com o poder e as condições criadas através da nova tecnologia e através de nossa colaboração com o governo chinês. Somos diretos no que temos feito e no que estamos fazendo. Nossa sessão de 24 de março, Refeição com os Líderes Mundiais, trará a sua essência de paz da mesma forma que você trouxe comida para a mesa na última sessão. Agora você traz a paz à mesa. E ela certamente tocará os líderes mundiais e nós veremos assim as mudanças. Esperamos a presença de alguns líderes mundiais e de vários embaixadores nessa sessão. Eu lhes disse que, se quiserem, eles podem se apresentar, pois estarão presentes e escondidos por razões de segurança. A decisão é deles se quiserem participar. Para a sessão de abril, designaremos um dia para o vício. Você pode se inscrever e pedir às pessoas que têm vícios para que se inscrevam. Então, em vez de pagar milhares e milhares por tratamentos e viver uma vida inteira de sofrimento, eles podem se juntar a nós para obter ajuda. Tivemos bons resultados na sessão de 19 de dezembro sobre o vício. Portanto, se uma sessão pode mostrar para você que funciona, então você pode participar de mais sessões para completar o trabalho e se afastar de qualquer tipo de vício, como sexo, drogas, jogo, álcool e muito mais. Registre as pessoas que você ama e faça com que elas fiquem conosco por algumas horas. De certa forma, nós trazemos a mudança. As sessões foram postadas na loja da Fundação Cash. Pacotes de Páscoa ou produtos especiais da Fundação Cash também foram postados para que você possa comprar. Para o dia 24 de março, os membros do Conselho Universal foram inscritos para estarem presentes. É sua obrigação estar lá, pois você leva a conexão para o próximo passo. Voltando aos ensinamentos. Durante as últimas semanas, entregaremos um entendimento maciço da nova tecnologia além do conhecimento atual do homem. E na semana passada, aprofundamos mais o entendimento do carbono 14 e do carbono 12, o que deixou muitos de vocês ponderando sobre as duas dimensões em que vocês existem, que é a alma e a fisicalidade. Muitos de vocês não conseguiram entender exatamente qual é a sua posição em seu estado de sonho e em seu estado de vigília, e como vocês podem se tornar parte de algo do qual não estão conscientes. É para você entender que sempre que eu ensino algo, há uma razão por trás disso. É para abrir outra ciência e tecnologia. Nas últimas semanas ensinamos sobre hidrogênio, mas como um plasma e não como matéria. A energia do hidrogênio está no raio cósmico e na garupa do carbono, e na garupa está o carbono 14. Ou você pode dizer que cavalga em cima do hidrogênio. A energia do hidrogênio está lá, mas ele precisa do carbono 14 para conectá-lo a algo. Então aqui o Sr. Cash desenhou o carbono 14 como caixas em uma fila no topo da linha de hidrogênio. Juntos, eles fazem uma conexão para onde quer que vocês estejam indo. Sem o carbono 14, não há conexão. Os carbonos são os conectores. Pode ser como uma estrutura de diamante, ou no corpo do homem, como seu aminoácido, ou o que chamamos de Sr. Corrêa. Muitos de vocês deveriam ter adivinhado o que está por vir a seguir. Que este raio cósmico, com o carbono 14 na garupa em cima do hidrogênio, é a essência da fonte, até mesmo do próprio Criador. O hidrogênio está carregando um pacote de energia que chamamos de carbono 14. Mas o carbono 14 é, na verdade, criado a partir da interação do hidrogênio com ele mesmo. Lembre-se, foi dito que um raio, depois que ele começa a interagir com outros campos e entidades, torna-se campos. Não é mais um raio. Hidrogênio em interação e redução com si mesmo cria o carbono 14. É assim que o carbono 14 é criado. Os campos do plasma de hidrogênio interagem consigo mesmos e quando a conexão estabiliza o carbono 14 assim é criado. O carbono 14 não surge do nada. Em alguns dos primeiros ensinamentos sempre explicamos que quando os raios começam a interagir com outras entidades, eles se tornam campos, e isto é o que você obtém. Se você entendeu essa parte, então um dos maiores mistérios da criação para você deveria ter sido resolvido. E isto é, por que você não pode se mover e se tornar outra criatura em outra dimensão do universo? Isto tem sido um enigma para você até agora, mas para nós é entender isso. O que então move assim esse quebra-cabeça para uma nova dimensão? O elemento básico do corpo é o aminoácido, ou o que chamamos de Sr. Corrêa. Para se tornar um ser biológico, você precisa de uma combinação de um mínimo de 4 elementos ou matérias. Para você se tornar uma entidade, você precisa do aminoácido em conjunto com os campos gravitacionais do ambiente. Então você pode se tornar um tecido muscular ou qualquer célula de um corpo. O aminoácido é a fundação disso. Uma vez que este aminoácido se liga ao cálcio, você se torna assim um homem. Esse aminoácido permite que você se torne um homem neste planeta. Como buscadores de conhecimento, vocês deveriam ter se tornado sábios a esta conexão. Antes, o Sr. Cash ensinou que os elementos podem se empilhar uns sobre os outros no raio cósmico. O mesmo é verdade para o aminoácido. No aminoácido, o carbono e o hidrogênio estão sempre presentes, eles não mudam. Mas você pode mudar o nitrogênio e o oxigênio no aminoácido. Então aqui nesse momento do ensinamento teve uma interrupção no áudio. Logo após, o Sr. Cash continua e diz: o hidrogênio permanece como hidrogênio, mas o carbono 14 muda para carbono 12 em interação com o campo gravitacional magnético da Terra e em interação com o cálcio no crânio. Este carbono 14 se torna a corporificação do plasma. Novamente jogando o jogo de um odor e estrutura de cristal. Na Terra, por causa da presença do cálcio, você precisa de um nitrogênio e um oxigênio. Seus campos gravitacionais estão na dimensão de um gás e líquido e eles conectam o aminoácido à Terra e criam assim uma fonte de energia, que é o nitrogênio. Com isto, você tem a base da vida em qualquer lugar do universo. Então, o que acontece se você vir a luz de uma estrela e quiser ir até essa estrela? Como vida humana, você tem o carbono 14 e o hidrogênio, que são a base fundamental para a construção da vida no universo. Por favor, veja o ensinamento onde o Sr. Cash desenha isto nesse quadro branco. É muito importante vocês verem esse desenho. Basicamente, quando você transmuta para outro planeta, então você tem que mudar as pilhas do aminoácido ou Corrêa, que a gente chama, para se adequar naquele planeta. Mas o carbono e o hidrogênio permanecem os mesmos. Nós só mudamos o oxigênio e o nitrogênio. O aminoácido é a base para fazer um corpo físico. Este é um conhecimento gigantesco aqui. Por exemplo, o aminoácido no planeta X é configurado de forma diferente do que na Terra. A parte de armazenamento do aminoácido é a força de campo gravitacional do oxigênio. Mas no planeta X, digamos que é urânio, por exemplo. Então, na Terra, a fonte da energia é o nitrogênio. Mas no planeta X, tem que ser uma força maior que o urânio, que é o plutônio. O carbono e o hidrogênio permaneceriam os mesmos. Assim, quando você chega no planeta X, você manteria o carbono e o hidrogênio e só trocaria o oxigênio e o nitrogênio por urânio e plutônio nesse aminoácido. Agora você entende por que tornamos disponível plutônio e urânio 100% puro para todas as nações, para que elas assim tenham a possibilidade de viajar pelo universo. Não estamos entrando em um jogo militar. Estamos entrando em um programa espacial. Estamos entrando entendendo o processo da criação na dimensão de viagem. Agora você entende como a humanidade vai transmutar e que ferramentas de transporte ela vai usar. Você usa hidrogênio como linha de base e carbono como linha de conexão com o resto deste universo. Quando lhe ensinarmos sobre Únicos, lhe mostraremos como o hidrogênio e o carbono vão se conectar com os outros universos. Então você poderá se transmutar para outros universos e dimensões. E se o homem se tornar suficientemente inteligente, ele pode encontrar o caminho para seu Criador em um instante. Agora você entende todo o propósito do ensinamento. Por que fomos passo a passo nos raios cósmicos e como na semana passada eu expliquei a você como seu corpo muda carbono 14 para carbono 12 através do cálcio e outras coisas. Se você não tem cálcio no estado de matéria em uma determinada posição no universo, você ainda tem sua bela alma dentro de você, que você carregou com você. Você também tem a alma da fisicalidade, que é um pacote de energia dentro de você. E se neste ponto no universo não há nenhuma condição de estado de matéria, você pode se manifestar como um pacote de energia, ou alma, o que chamamos de plasma. Ou se você se depara com um planeta e gostaria de estar com as criaturas desse planeta, então você também teria acesso ao mesmo espectro das energias que eles têm em suas forças de campo atmosférica e gravitacional. Então agora seu esqueleto, em vez de ser feito de cálcio para o plasma do aminoácido em relação à inércia dos campos gravitacionais da Terra, mudaria então para o que está disponível no momento na posição daquele planeta. Por exemplo, para vocês entenderem, poderia ser ferro para a estrutura óssea, mas não precisa ter um peito e dois braços e duas pernas. Nessa condição, sua matéria física seria feita de ferro. Ferro seria um sólido dinâmico, como nossos ossos, que permite que você se mova. No novo planeta, você se encaixaria perfeitamente e ninguém saberia que você é um estrangeiro de outra dimensão. E você estará conectado à inteligência deles, à maneira como lhe ensinamos nos últimos ensinamentos. E você conhecerá a língua deles e o estilo de vida deles e se tornará parte do seu estilo de vida, isso. Informações e emoções estão conectadas à força do campo e você pode se conectar a qualquer dimensão e posição do universo. É a mesma maneira que você se conecta com sua mãe em seus sonhos e você sente o choro, o riso ou o abraço dela. É a mesma coisa quando você está fugindo com medo ou tomando uma bebida em uma festa. Agora você entende que as emoções que você experimentou com sua mãe em seu sonho são inerentes à estrutura corporal da fisicalidade do plasma da vida do homem. É por isso que você reconhecerá facilmente os filhos de Mitra que vivem no espaço, porque eles são criados a partir do plasma. Eles não precisam da conexão do estado da matéria para se converterem. E é por isso que muitos de vocês têm um problema ao tentar transmutar dos Estados Unidos para Lins. Mas seus filhos não terão este problema quando forem criados a partir do amor de Mitra, na dimensão da criação do plasma. Sua geração é a última geração do homem que sofrerá por não ser capaz de transmutar. Ainda temos que transportar sua fisicalidade. Os filhos de Mitra poderão mudar da transmutação para o transporte para a manifestação e vice-versa. Eu vim aqui para ensinar o homem, que vem matando há milhares de anos. A mudança não acontecerá de uma só vez. Este é o seu sonho, mas não acontecerá dessa maneira. O homem vai criar filhos de Mitra que virão com essa essência e dimensão. Eles não brigam, eles transmutam. Eles não suportarão argumentos. Eles se moverão para outra posição na dimensão de energia. Ou se eles virem um argumento, e criarão a energia que o argumento nem sequer comece. Vocês são aqueles que verão o último homem de pé na dimensão da fisicalidade. E se você puder elevar sua alma para ir além da dimensão da fisicalidade da interação do caos para se tornar um homem, então você também será capaz de fazer a transmutação. Quando dizemos que você tem que se desapegar, significa se desapegar dos campos gravitacionais da inércia deste planeta, não da sua fisicalidade. Porque você precisa disso para poder se manifestar em outro lugar. Agora você entende o processo de transmutação. Quando você transporta seu corpo para algum lugar, você vai a um aeroporto e embarca em um avião para outro local. E quando você sai do avião, você ainda é o Sr. Jack. Mas quando você transmuta você viaja sem um avião. No destino, a essência de sua alma é a do Sr. Jack. Mas no novo ambiente, eles comunicam-se através de emoção e não falam idiomas. Portanto, para eles, você é o Sr. Jojo. Dentro de você, você sabe que ainda é o Sr. Jack. É o mesmo que quando você sonha com sua mãe. Dos campos que você sabe que é você, que está sentindo o amor da mãe, porque você criou essa posição para que a mãe possa ver e falar com você. Mas se você não foi capaz de criar os mesmos campos, então se você for até sua mãe, ela não será capaz de vê-lo e lhe servir a comida. Será que ela parecia louca na dimensão da alma falando sozinha? É por isso que você se manifesta na dimensão da alma na frente dela, para que ela o reconheça como seu filho. Então quando você viaja através da transmutação, você terá a mesma essência. Agora você entende o que passa por seus pequenos olhos quando tanto a alma do homem quanto a fisicalidade olham para fora deles. É por isso que no início dos ensinamentos médicos e em outros lugares eu falei sobre o esquizofrênico ou as pessoas bonitas. O que é belo em seis almas vivendo em um crânio. Porque para essas seis, a dimensão da fisicalidade não existe. Elas estão lá como um bando. Elas vivem e existem na dimensão da alma e da fisicalidade. Individualmente, eles são como um nêutron e um próton dentro de um átomo de cálcio. Cada próton tem sua própria conexão com o nêutron. Através da interação com os outros e pela transferência de energia, eles fazem um elétron. Quantas dessas almas estão dentro de um crânio? Se você tem três personalidades, então em essência, cada uma delas tem acesso a ambos os raios da fisicalidade e o carbono 14. Uma pode residir em seu crânio como alma, mas vive uma vida física em outra dimensão. Embora tenha sido criada neste crânio, mas não encontrou ali um espaço para si mesma, então assim foi embora, mas ainda assim mantém a conexão ali. Os homens da ciência verão muitos desses casos nos próximos tempos. Mesmo se quando você nasceu você era o único residente em seu crânio com uma energia, você ainda é esquizofrênico de qualquer forma, pois você tem a alma do homem e a alma da fisicalidade. Uma está conectada à comunidade universal, e a outra, ao homem. É exatamente como os olhos dos chineses. Qual deles vê o quê? Um olho olha para o centro e o outro para o lado. São duas visões separadas. Agora você entende por que ensinamos sobre os raios cósmicos e explicamos sobre o carbono 14. Depois explicamos sobre o Sr. Cohen, que é o aminoácido, e que o carbono é um conector. Através do carbono 14, ele conecta o homem ao universo. Este é o canal que você usa para ir e ver sua mãe em um sonho. Você viaja na linha do carbono 14 de sua alma. Mas quando você fala com seu irmão, você que está vivendo, que está vivo aqui, então você usa a linha de carbono 12. Eu tive um sonho com a mãe ontem à noite. Eu usei a rodovia 14, não a rodovia 12. Mas estou lhe contando a história usando a rodovia 12. A mãe não estava lá. Ela foi para outro lugar. Quantas vezes você acordou e disse ao seu irmão: eu vi a mãe ontem à noite, você estava lá e nós estávamos nos divertindo juntos. Mas ele não tem nenhuma ideia sobre isso. Vocês dois estavam dormindo, mas ele não se lembra disso. Agora o homem tem que entender a dimensão de sua existência e as características de sua vida esquizofrênica. O homem não tem escolha. Com este entendimento, não haverá mais mágicos, nenhum protetor dos mágicos, seja o Papa ou o Ayatollah Khomeini do Irã, como protetor da fé. A fé de quem? Exceto suas próprias mentiras e imaginação. Como agora você tem o conhecimento, você não precisa de nenhuma proteção, pois seu protetor é sua própria alma. É assim que chegou o fim das religiões, e através de você se tornando consciente da verdade e não através de nos tornarmos um mete. Você, como ser, tem acesso a duas vidas, uma na dimensão da alma e a outra na dimensão da fisicalidade. Uma você chama um sonho e a outra realidade, entre aspas. Mas, na verdade, você ignora a realidade e fica preso ao sonho da fisicalidade com todo o seu sofrimento. Agora você tem a escolha se você quer transmutar. No Kohen, o aminoácido, o carbono e o hidrogênio permanecem os mesmos, mas você pode escolher substituir o oxigênio e o nitrogênio pelos elementos do lugar para o qual você vai transmutar. Então você pode se manifestar em uma dada dimensão, posição e espaço. Sua mãe pode estar vivendo em uma dimensão, digamos, de potássio ou qualquer outra, e seu pai vive na dimensão do fósforo em outro lugar. É porque a alma deles trabalhou para criar forças de campo diferentes em duas posições diferentes do universo, mesmo que eles ainda se comuniquem um com o outro. Como você sabe que sua mãe, que faleceu há 20 anos e seu pai há 10 anos, não estão preocupados com seus filhos e estão se comunicando um com o outro, especialmente quando eles veem como seus filhos estão estragando a vida deles na dimensão da fisicalidade? Quantas vezes eles teriam dito a si mesmo, por que não voltamos e ensinamos a ele? E lhes mostramos a realidade de suas vidas em ambas as dimensões. Quantos de vocês vêm com essa bobagem sobre a experiência de quase-morte e dizem que eu já estive em outra dimensão e voltei? Vocês não conseguem fazer tal coisa, porque vocês não viram nada. A conclusão não chega até que a separação esteja completa, porque naquele momento o homem termina com a bagunça que criou na dimensão da fisicalidade. Aqueles a quem vocês chamam de profetas e aqueles em quem vocês acreditam inventaram muitas mentiras. Na vida deles, eles conseguiram por apenas alguns minutos obter informações através do carbono 14 sobre o conhecimento do universo e o resto. Ao entender o que escrevemos aqui, você pode fazer o mesmo. Portanto, agora vocês são todos profetas. Não há necessidade de profecia, mas há necessidade de compreensão. O conhecimento da criação e do Criador é uma interação física lógica dos campos, e quando você entende como eles interagem, então você pode ver o resultado. Alguns dos campos criam emoção, outros criam fisicalidade, outros criam movimento e o resto. Aqueles como Moisés, que misturaram as coisas e depois abusaram para tirar proveito para si mesmos, trouxeram o homem a esta confusão em que ele se encontra hoje. E aqueles que vieram mais tarde e acrescentaram as mentiras e trapaças de seus profetas são como o Ayatollah Khomeini do Irã e agora criaram uma bagunça maior no que vemos hoje na nação. Temos o mesmo na Ucrânia, entre os cristãos do Papa e os da Igreja Ortodoxa em Moscou. Não há profecia no trabalho deles, mas é o lucro em seus bolsos o que eles obtêm com isso. Então a bagunça aumenta com os filhos e apoiadores deles que estão roubando da nação. Se a humanidade entende isto e se torna sábia, pode acabar com a profecia porque agora ela tem o conhecimento que os profetas tinham e pode entender sua alma por si mesma. Então nenhuma das confusões que vemos hoje existirá. Mas não se pode chegar a este ponto de compreensão até que se tenha acesso a uma energia de uma ordem superior. Quando você puder se conectar com esta energia, então poderá passar para o próximo passo. Um aliado próximo do governo iraniano me disse recentemente que o maior pesadelo do Ayatollah Khomeini do Irã é o meu retorno ao Irã, porque então eles não têm nenhum fundamento, nenhuma base. Se a nação iraniana e se os cristãos e judeus entendem a verdade sobre si mesmos, então por que precisamos dos hipócritas, mentirosos, trapaceiros e assassinos? Agora você entende como pode criar uma vida em outra dimensão mudando o aminoácido do universo e não o aminoácido do homem. Então para que você mudaria você mesmo? Você quer se tornar uma planta? Um arbusto neste planeta? De qualquer forma, você ainda teria que passar por este mesmo processo. Ou você pode se sentir como é ser uma macieira. Agora, com este conhecimento, você pode se tornar um cão. Você pode sentir como um cão se sente quando você o chuta e como ele gosta de ser acariciado e beijado. As pessoas dizem, quando eu nascer da próxima vez, eu gostaria de ser um gato. Agora você não precisa esperar para morrer para sentir o que é ser um gato. Você tem o conhecimento e pode transmutar e criar as interações de campo que fazem as emoções e criam aquele animal. Em essência, todos eles têm aminoácido e interagem com o cálcio. Então, qual é a diferença entre um homem e um cão? Somente a ignorância do homem, que pensa que é mais superior do que um cachorro. Pelo menos agora você tem o conhecimento para se tornar um cão. Então você pode ter o prazer de ensinar ao cão como se tornar um homem. Você ensina a alma dele e não chuta a fisicalidade dele. Com o conhecimento dado hoje, você pode entender como transmutar. Até agora você se transportou em aviões para levar a sua fisicalidade para os lugares. Agora você sabe como levar sua alma através do universo, convertendo-se em uma energia e depois no destino, manifestando-se de volta para a dimensão da fisicalidade. Isto é o que fizemos com você na mesa da comida do Criador. E como nós transmutamos no sistema em Lins também. Nós embalamos você em uma energia. Não há profecia. É um conhecimento e uma ciência da criação. É a totalidade da compreensão. É a compreensão de tudo o que é necessário para ser compreendido pelo homem. E é como o homem se encontra em sua própria totalidade. Um dia no futuro eu talvez lhe explique como o homem se meteu em toda esta confusão. Como vocês, como raça humana, se meteram neste lugar, nesta bagunça. Nisto que eu chamo de todo este mal entendido da totalidade da vida na dimensão física. Onde o homem errou? O que aconteceu que ele progrediu para esta posição? Se você entender o que está escrito na tela, em como você converte os elementos do Kohen, que é o aminoácido, então você pode transmutar entre diferentes tipos de vida neste planeta e se conectar com diferentes vidas no universo. Quando você entende isto, você se torna um profeta, porque você pode profetizar seu próprio destino e o de ninguém mais. Quando você quer fazer uma mudança no mundo do estado da matéria, você agarra a mão de alguém e arrasta junto com você. Por exemplo, você diz, vamos almoçar, você vem junto, e depois os arrasta à força. Você não pode fazer isso na dimensão da alma. É chamado de posicionamento magrave. Você posiciona os campos magnéticos e gravitacionais. Portanto, se eu não quiser ir, não tenho que ir. Eu me posiciono de acordo com minha própria vontade e não pela força dos outros. Eu me movo de acordo com o amor que tenho por você e não por sua arrogância e intimidação. Agora você entende que a próxima vida para o homem no espaço será uma vida pacífica. Isto é o que tem que ser mudado no homem para que ele possa viver na extensão do universo. Seu destino está em suas próprias mãos. No momento você precisa de um carro para ir de A para B. Mas se você procurar encontrar dentro de si mesmo a conexão com o carbono 14 em seu corpo, então tudo isso mudará. Até que você encontre esse carbono 14 em você mesmo, nós parecemos mágicos para você. Para entender isso, você tem o crânio, e os campos magnéticos de carbono 14 entram ali, e dentro do crânio, parte dele torna-se carbono 12, e então o resto do carbono 14 sai com os diferentes campos de força que ele capturou ali dentro. O problema de vocês é que vocês não conseguem expandir os campos da alma do homem para fora do corpo para entrarem em contato com o carbono 14. Isso é tudo que fazemos nas unidades de aprimoramento. Nós o colocamos na máquina com dois fones de ouvido e a alma do homem sai de sua gaiola. Então o resto é com você e o que você quer experimentar. Como disse Azar da última vez, ela sentiu e teve a emoção do chili em kebab ou qualquer outra coisa que você esteja experimentando nesses sistemas. Quando você vai ver sua avó que morreu anos atrás, ou você viaja para a lua e nada nos oceanos da água sob a superfície da lua, que nenhum homem jamais soube que existia. Tudo o que fazemos é expandir sua alma para que você compreenda e então você pode fazer isso. Este tem sido todo o propósito dos ensinamentos. Tivemos que ensinar-lhes os ganhos e mostrar para vocês que o corpo é feito deles e que eles têm campos. Então, em nossos sistemas, nós expandimos os campos da alma do homem, então ela sai, e então você pode fazer coisas que você nunca pensou ser possível. A alma sai do corpo e se põe nos trilhos do carbono 14. Então não é um sonho. Você está na dimensão da energia universal da alma. Eu prometo uma coisa, que na linha do carbono 14, em qualquer direção, não há profetas, ayatolás, papas, trapaceiros e não há rabinos. E não há reis, e ninguém é mais superior do que o outro. Todos são iguais como passageiros do universo. Quando chegar a hora, veremos o julgamento da alma dos líderes mundiais sobre a própria fisicalidade deles. Nos próximos 2 a 3 meses, veremos um dos líderes mundiais atingir sua própria extinção. Ele ou se matará ou morrerá, porque durante o tempo de seu governo ele fez tanta injustiça. Não estamos lhe dizendo isto apenas por dizer. Estamos lhe dizendo isto porque sabemos o que aquela alma decidiu. Toda trapaça, todo assassinato e fazendo tudo o que é possível, até mesmo indo para a cama com toda espécie de pessoa para seu próprio benefício, isso tudo chegará ao fim. Agora ele tem que responder à sua nação. Essa alma está ciente do resultado, mas a fisicalidade tem que aceitar o ataque cardíaco, a hemorragia cerebral e a prisão. Porque quando se vive na dimensão da fisicalidade e não se obedece às leis do universo, isso acontece. O que quer que tenha sido feito de errado, voltará para a pessoa, para eles mesmos, porque as almas trarão o equilíbrio. Vocês, buscadores de conhecimento, tornaram-se mais conhecedores do que aquelas pessoas religiosas que fingem ler livros e são uma autoridade sobre religião. A nova geração não aceita as porcarias que suas igrejas, mesquitas, ayatolás, papas e padres colocam, porque agora eles têm acesso a muita informação através da internet e têm acesso a tudo mais. Os jovens confrontam o cara que afirma ser um padre, mas ele nem sabe ler. Hoje o conhecimento é comum a todos, e esse conhecimento da criação se tornará comum a todos. Muitos de vocês começaram a viver o que chamamos a vida normal, ou seja, quando compreendem tanto a dimensão da alma quanto a dimensão da fisicalidade e gradualmente estão tentando se ajustar a isso. Quando algo acontece, você começa a questionar se é a alma ou a fisicalidade. E então você vem a aceitar que vive com ambas as dimensões. Então, se você está dormindo ou acordado, se torna irrelevante. Porque a alma da fisicalidade, a fisicalidade e a alma do homem dentro do cérebro estão trabalhando 24 horas por dia. Você não sabe nem mesmo quando está acordado mais. Você não sabe quando está dormindo fisicamente. A esposa diz, você esteve roncando. Mas você diz, não, eu estava aqui fazendo trabalho, ou isto e aquilo. Na dimensão da alma do homem, o cérebro e a fisicalidade trabalham todos juntos em uníssono. O corpo tem que se estacionar às vezes para se recuperar. Mas a alma e a alma da fisicalidade não precisam dessa recuperação. E agora elas podem interagir abertamente. Elas fazem metade do trabalho enquanto você está dormindo. O homem agora pode entender isto. É você quem opta por ignorar isso. Ou é você quem opta por abraçar isso e viver sua vida de uma maneira diferente. Você não precisa de um mestre nem de um profeta. E não há dia do julgamento, uma vez que você julga a si mesmo. Eu não sou um profeta. Nós somos professores do universo. Nós ensinamos o verdadeiro conhecimento e depois passamos de uma escola para outra. Hoje estamos ensinando na escola da Terra. A próxima escola será onde o Criador e a alma de um planeta nos pedem para elevarmos o conhecimento deles. Nós não somos profetas ou mestres. Somos professores universais. Entendemos o conhecimento do universo e como professores ensinamos incondicionalmente. Aparecemos no corpo do homem porque só assim o homem aceitará isso. Caso contrário, se tornaria apenas mais um misticismo, ou mais uma luz, ou um arbusto em chamas, ou uma ressurreição, e o resto das porcarias que foram junto com isso para abusar dos outros. O homem se permite ser abusado. Quando lhe ensinamos o conhecimento do universo como professores universais, somos mensageiros universais, apenas trazemos a mensagem do conhecimento e nada mais. Não julgamos, não executamos, não fazemos nada. Suportamos o sofrimento de estar no corpo do homem para entender como o homem sofre para parar esse sofrimento. Nós iluminamos a alma para ensinar a fisicalidade. Matt, Messias, Misha e o resto é a porcaria que o homem criou para si mesmo e é para enganar os outros. O único Matt ou Messias é para você. É sua própria compreensão do trabalho entre sua alma e sua fisicalidade e nada mais. O resto foi feito para enganar você. Eles enganaram seus antepassados. E se você permanecer ignorante, eles enganarão seus filhos também. Eduque seus filhos para que compreendam o melhor conhecimento, que é o conhecimento da criação. Como disse Bahá'u'lláh, eduque suas filhas primeiro, porque elas ensinam seus próprios filhos a não serem ignorantes e a compreenderem o processo da criação. Uma vez que a mãe é a quem fica a maior parte do tempo com os filhos, e ela fica lá educando seus filhos, enquanto o pai está fora caçando e colhendo. Temos que ser capazes de compreender a totalidade de todo o conhecimento de uma só vez. Temos que ser capazes de compreender a totalidade do processo e como funciona a criação. E como fomos criados na verdadeira essência da criação. E como somos parte dela. E como optamos por nos tornar ignorantes e usar isso para permanecer ignorante de entender o universo. A humanidade está pronta para esta mudança e está começando a entender a mudança. A humanidade tem a responsabilidade de aceitar a mudança através do conhecimento e se educar e não ser dita sobre o que ela pode ou não aprender. Isso criará um caos para vocês como raça humana, para vocês mesmos e para mais ninguém. Tentem compreender os ensinamentos e tomem consciência da verdade sobre si mesmos. Agora você não tem escolha, a menos que você decida viver a vida de ignorância e permitir assim que os ayatolás, molás, sacerdotes e rabinos o enganem. É hora de entender como você está conectado ao universo e usar essa conexão para entender mais, e não para tornar-se orgulhoso de não saber, que isso se torna um preconceito assim e bloqueia sua compreensão. Então você vai seguir em frente e aprender mais. Então você não terá outra escolha se não seguir em frente, porque o educador e professor é sua própria alma. Isto é, a não ser que você decida enganar a si mesmo. Você pode atirar na sua perna e tentar correr uma maratona, porque você mesmo faz isso. Mas ninguém mais pode atirar no seu pé e depois lhe pedir para correr a maratona, porque eles querem vencer. Então, entenda o processo da criação. Entenda tudo o que lhe ensinamos durante os últimos 10 anos. A Fundação Cast está agora no 10º ano do seu ensinamento público. Então entenderemos qual será o próximo passo. Agora, quando você ouvir os ensinamentos e ler os livros, tente olhar tudo em duas dimensões, uma da alma e a outra da fisicalidade. Você verá que o ensinamento corre paralelo com ambas, porque você tem ambas em você. Uma está na dimensão de estar enredada com o estado da matéria de inércia deste planeta que chamamos de a vida física, e a outra está livre dessa algema daqui. A alma do homem não tem campo para compatibilizar com a gravidade deste planeta. Por isso, ela não pode ser algemada a ele. Ela vem e vai, e está na linha do supercondutor do carbono 14. Mas o homem, infelizmente, ficou preso à fisicalidade e utiliza isso como carbono 12, um condutor. Você pode imaginar se você pudesse fazer um transformador com carbono 14 enquanto ainda carrega o conhecimento do carbono 12? Você pode imaginar se você pudesse criar um receptor e transmissor usando carbono 14, mas com o conhecimento do carbono 12? O universo inteiro ouviria você. Então você pode criar uma combinação do carbono 14 embutido no carbono 12 ou do carbono 12 embutido no carbono 14. Então você pode mover a alma para cobrir a fisicalidade ou a fisicalidade para cobrir a alma. Em seguida, você pode transmutar entre os dois, por exemplo. Posso ser físico em meu escritório em Nova York e então com carbono 14 está em Londres em 2 segundos. Eu não preciso passar 18 horas em aviões, aeroportos, dirigindo para o aeroporto e o resto. Mas então se pergunte, como vou carregar minha mala? E quanto ao meu filho, marido e que quero que venha comigo? Será que eu teria que ir de férias sozinho? Então você terá que encontrar consensos e acordos com as almas para fazer isso. Todos vocês podem concordar em ir a um determinado endereço em Londres. No futuro, você não poderá forçar seus filhos a ir com você em férias. Eles terão que concordar em ir junto. Os pais terão que entender a linguagem da alma. Então não haverá surdos e mudos. na dimensão da alma e não precisaremos de linguagem de sinais. Falaremos um com o outro através da alma e entenderemos a emoção. Então ninguém poderá nos enganar. O processo do conhecimento é entender isso de acordo com a sua inteligência, abraçar e aplicar isso. Quando você entende e aplica o conhecimento, então não é mais um milagre, nem você fica confuso com isso. Então você pode desfrutar do que entendeu e saber que você pode fazer com que isso funcione. É como se você não soubesse cozinhar e depois fizesse uma bela pizza ou costurasse um lindo vestido. Ou como se você não soubesse que poderia ir ao seu criador. Mas agora você sabe. Então não preciso que minha mãe venha me fazer uma pizza nem que a tia costure minhas roupas. Eu agora não preciso que o atolá me leve ao meu criador. Uma das coisas mais engraçadas é quando você descobre por que as pessoas religiosas interferem na política. Porque o trabalho deles deveria ser o de criar a conexão entre o criador e o homem, mas eles não podem fazer isso e eles não são o que dizem ser. Na verdade, eles são homens de negócios no traje de um papa, ayatolá, molá, sacerdotes e rabinos. Temos a responsabilidade de não permitir que nada aconteça à nossa alma ou à nossa fisicalidade. Quando permitimos que isso aconteça, então somos responsáveis por isso. Mas o importante é, o que aprendemos com isso? Nossos médicos pensam que encontraram a combinação de soluções para o câncer e estão procurando por pessoas com câncer para fazer testes. É interessante observar que pessoas que estão morrendo de câncer vêm e ainda argumentam. Se você vem ao médico para pedir ajuda, então por que você discute? Se você pode fazer você mesmo, então faça. Se você sabe como elevar sua alma, que ela cuida assim da fisicalidade, então você chama a si mesmo de médico. Se os médicos conhecedores do homem entendem o que é o câncer, então ele pode ser resolvido hoje. O câncer para a humanidade hoje são as religiões e os líderes religiosos. E quando tirarmos esses cânceres, elevando eles, o homem virá a viver uma vida diferente. Quando você tem um câncer em seu corpo, ele o mata. Quando você tem um câncer na sociedade, em nome das religiões e dos líderes, então eles matam a sociedade do homem. Hoje, quando eu expliquei que estamos entrando no desenvolvimento e entrega do material nuclear altamente enriquecido para a tecnologia espacial, isso não é algo novo. Há 6 meses escrevi uma carta ao chefe da AIEA, que é a Agência Atômica, explicando que o Irã tem acesso ao urânio 100% enriquecido, mas ele só deve ser usado para a elevação da alma do homem e para o homem se transportar através dos universos e não para o Ayatolá fazer uma bomba. Mas como os oficiais da AIEA são pessoas de visão curta, eles disseram, ele é um físico nuclear iraniano, ele está fazendo isso por sua nação. Eu faço isso pela nação do homem, pela humanidade e pelos cidadãos deste planeta. Mas ao mesmo tempo, aplicamos isso para elevar a alma e criar a dimensão da transmutação e do transporte. Tente entender os ensinamentos das últimas semanas e conecte todas as linhas. Por que você acha que lhe pedimos para vir às sessões de dezembro, janeiro e fevereiro e por que o alimentamos na mesa do Criador durante as 2 últimas semanas? Foi para elevar sua alma. Agora você comeu na mesa do Criador. Você pode entrar na mesa dos líderes mundiais e dizer a eles que não precisamos de ninguém para nos liderar. Nós mesmos nos guiamos. Essa é a sua responsabilidade no dia 24 de março. A próxima parte é o que você veio tomar, mas não entendeu que você está tirando de si o prazer de compreender o processo da criação. Quando começamos a lhe ensinar sobre sua alma, muitas pessoas saltaram para cima e para baixo e disseram, ele é um tomador de alma. Não, estamos aqui para ensiná-los a libertar sua alma para vocês mesmos. Nós não precisamos de nenhuma alma. Eu posso tomar uma alma do universo com o estalar de um dedo. Esqueça os humanos. Lembro uma vez uma discussão com a doutora Elia Kostova e algumas vezes ela disse, você sabe por que vocês vêm aqui? É porque a Terra é um imóvel muito bom para que você leve o que precisa. Eu disse a ela, você não entendeu o que viemos lhe dar aqui, que você não precisa de nenhum bem imobiliário ou imóvel e você não vai depender de nada, nós lhe damos o universo. Está tudo em como você se percebe e como eles o fizeram perceber a si mesmo. Nenhum homem deve estar subordinado a nenhuma criatura no universo, muito menos uma igreja ou uma mesquita ou uma sinagoga ou um templo. Nenhum homem deve ser algemado na dimensão da fisicalidade, que a alma fica aprisionada dentro dela. Agora volte e tente entender o que você teve como um sonho ontem à noite. Qual foi a razão para isso? Quem você viu? E se você aprendeu bem os ensinamentos, você pode ter o mesmo sonho imediatamente agora ou novamente esta noite. Você poderá dizer, por que eu deveria ter esse mesmo sonho de novo esta noite agora? É porque você quis repeti-lo para ver se você pode voltar ao mesmo lugar que já esteve antes. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Mas minha imagem aparece em trilhões de formas e dimensões através do universo e em outras pessoas do universo. Porque a imagem em mim no homem é a essência de minha generosidade e amor, e nada mais. O homem pode ser cego, sem pernas ou sem braços, mas o homem não pode ser inofensivo. Trapacear é a dimensão da fisicalidade para a dimensão da alma da fisicalidade com a alma de si mesmo. Agora entenda a tecnologia, entenda o conhecimento e tente entender os campos e não os ganhos. O ensino de hoje é muito profundo, mas vocês como buscadores de conhecimento já foram ensinados o suficiente para poder nadar na profundidade do conhecimento. E não se enredem na fisicalidade dos magraves, dos gãs e de sua própria falsa imaginação. Eu sou o Messias, mas somente o Messias de minha própria alma. Eu não posso salvar as suas almas, mas eu posso ensiná-los a se salvar. Mas você tem que entender isso e escolher o caminho por si mesmo. Não do jeito que eu vim, como eu fiz. Caso contrário, você se torna um macaco na árvore dos macacos do universo. Entenda a tecnologia da criação. O homem tem um hábito, uma vez que entende algo, então ele cria uma máquina para poder fazer isso. E foi isso que fizemos para você em Lins. Em uma dimensão física, criamos a unidade de aprimoramento que permite que a alma do homem seja liberada na dimensão da alma. Mas é você quem tem que escolher a liberdade, não nós. Nós abrimos a porta da gaiola e é você quem tem que ser o pássaro que sai da gaiola e voa nos campos do universo e voa em todas as dimensões. Mas a gaiola é deixada aberta para você voltar e viver na dimensão da fisicalidade. Esta imagem na tela tem muito significado. Se você entender, ela tira as algemas da fisicalidade do homem e faz isso sem nenhum profeta, nem intermediários e trapaceiros, como os ayatolás, os molás e os sacerdotes. Você pode estar pensando que hoje eu me referi muito a eles, né? Isso é porque hoje terminamos com eles. Já não precisamos mais de intermediários, porque agora o homem entende sua conexão com seu Criador e com o universo. Não mais trapaceiros ou mentirosos, a menos que você queira ser um macaco que gosta de ser enganado. É você quem decide como a alma se expande, e quando você se expande, você aceita a expansão e a compreensão e interação com os outros. Obrigado por hoje e espero que, como buscador de conhecimento, sua busca pelo conhecimento tenha levado à liberdade das algemas do homem. O resto é para vocês descobrirem. Estamos aqui como professores para ensinar e não reivindicamos mais nada. Somos os mesmos que o Criador em essência. Esse é o fim desse índice rápido do workshop número 476.